Oceanésia 251, no Alinho, decola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado time para táxi, azul 4177. Meia 251, decola aos 45, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia. Puxa, né? 62. Salvador, bom dia, aviante 5717. Aproximadamente 140, você está gol. O objeto 5717 para Galeão, nível 340 autorizado, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda de Deve, upper November 857, seguro, upper Zulu 6, Grufe, upper Zulu 4, Toquim. Controle Salvador, opera em 1-9, décima 8, aciona 5444. Objeto 5717. Autorizado Galeão 340, pista 10, direita, saída da Euleda. Depois confirma a posição para o UP 9857, Guiné. Depois seguro, UP Zulu 16. Depois UP Zulu 14, Toquim. O 5444 transponde. Firmando o objeto 5717 da Euleda, após Leda Pidev. Bravin de Delta Eco Vitor. E então, até novembro 857. E após o Pesulu 16, qual a posição? Após o Pesulu 16, Groove. O Romeo Uniforme Fox Fox. E o Pesulu 14, Setoquim. Depois, Upper Zulu 16, Gru. Depois, Upper Zulu 4, Setoquim. E o controle está em 100.08. Correto, objeto 5717, vem para posicionamento. Demorar para posicionamento. Torre Azul 477, está com 106 a bordo. 2 horas e 40 de autonomia, alternando com 5 para o carro. O 4177, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 14. Sim, 10, 14, táxi via Índia e Alfa, agora no ponto de espera do 4177. Azul 4177, a linha decola, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola 10, azul 4177. Pode dar presente, voador na céu. Oi, Salvador, web 5898, para 4340, chiné, confite, está no hotel. Webjet 5898 para confins, autorizado, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, bridge, upper Zulu 16. Controle Salvador opera em 1-19-8, aciona 5445. Objeto 5898. Decola 10, primeira curva direita, da Euleda bridge, upper Zulu 16, 198-5445, nível 340 aprovado. 5898, chama então para o pushback, se lamenta. Vai chamar para o próximo, por favor. 1977, decola o 53, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, controle, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4177, decola 10, passa no 1600 pés. Azul 4177, contato radar, Azul 380. Subir nível 4177, autorizado Eudes, restrito nível 360. Eu presente, voa Eudes, restrito nível 360, 4177. Gates confirmando. Do 3, autorizado, deixa eu ver, tá. Web, mensagem controlada. TAM 2610, está autorizado, TAM 3201. Autorizado, ele. Ah. Azul 4177, chame centro, Recife, 1251. 251, 4177. 41 a bordo, 4 horas e 20, terminando com 1. Objeto 1749, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1014. Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 1014, não ajustou, ajustou. Torre Salvador, bom dia, tá 3201, 1,5 do índice Serra, baixado travado. Então 3201 no livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso ano 0, tá 3201. O gate 5, confirme? 5898 é web, gate 5. Autorizado sim para táxi, web 5898. Senhor, gate 5717, está próximo de estacionamento, posição 2. 2, autorizado sim para táxi, objeto 5717. Autorizado para o estacionamento, chamada para o táxi, 5707. O 1749, ali mantendo zero. Santo 3201, solo ao 03, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3201. Objetivo 749, vento 1.10 graus, 089, livre decolagem, pistola 0. Três dois zero um, Juliette, Juliette, tá, três dois zero um, decola 06, controle 1 19, decima 8, bom dia. Bom dia. Bom dia, Web 6749, decolado, cruzando 2 mil pés. O Webjet 5898 vai guardar para a fila da companhia, também já está prestes a iniciar o táxi, para frente, e segue até o ponto de espera da 10, ajustando 04, Web 5898. Vai seguir o tráfego da companhia de Índia ali, vai chamar para lá, quando tiver da 1, 10, 5, 9, 9. Sou o Webjet 5797, está pronto para o táxi, POB 138, altura 63 horas 47, eu tenho o Webjet 5797, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 14. Ajuste 10, 14, táxi Índia Alfa, vai reportar pronto, 5797. O objeto 5797, ali em decola pistola 0, vento 120 graus, 08 mais. Ali decola 5797. Afirmativa, ali mantém. Objeto 5717, decola os 1-0, controle 1-9, decimal 8, bom dia. 1-9-8, bom dia, senhor. Oi, Salvador, muito bom dia, web 5717. Contato radar, nível 340. Possibilidade de planeta dela? Possibilidade de apurar da EL 5717? Autorizado. Salvador, muito bom dia. O Webjet 5808. Objeto 5808, aguarde cópia Goiânia. Um, dois, cinco, um, confirma.